Bom dia! O Brasil acorda, estuda e trabalha ouvindo rádio. A partir de agora, entra no ar a ZYK224, 1030 kHz. Rádio Cultura, Canguçu, Rio Grande do Sul, Brasil. Sistema de transmissão na Vila Nova. Estúdios na rua Professor André Puente, número 203, Centro. Convidamos você a passar mais um dia conosco. Será uma honra ter você como nosso ouvinte. Música, notícia, informação e alegria. Vamos oferecer a você, querido ouvinte, Cultura 1030. A cada dia, mais conectada contigo. O programa a seguir é uma produção independente. Fique ligado. A partir de agora, pela Cultura, você acompanha. Show de bandas. O melhor da música colonial, aqui na Cultura, para você começar bem o seu dia. No ar, Show de Bandas. Tá legal então, estamos aí chegando na programação da Cultura 1030 com o nosso Show de Bandas, manhã da sexta-feira, manhã hoje 12 de novembro de 2021, estamos com a nossa programação Cultura do nosso Show de Bandas, então, a partir de agora, para todos vocês. Alegrando a sua manhã, trazendo a boa música e também a informação sempre, para que você já amanheça bem informado e também você amanheça sempre assim, ó. 6:03. Atualizado sempre com a hora certa em cima da pinta, como o pessoal diz, né? Em cima da pinta, claro que sim. Rogando que o nosso Senhor Jesus Cristo sobre nós estenda a sua mão, abençoe a cada um com paz, com amor, com alegria, com saúde, com felicidade. Dê-nos um dia maravilhoso, onde a gente possa ter muitas realizações, alcançar as nossas conquistas, acima de tudo ser muito feliz, termos uma importância enorme nesta vida que Deus dá para a gente viver, fazer tantas coisas não só para nós, mas sim para todas as pessoas que nos rodeiam e têm necessidade. Enfim, que a gente possa ser útil no decorrer de mais esse dia preparado por Deus para cada um de nós. Nossos patrocinadores, aquele carinho e abraço grande e muito especial para o pessoal das farmácias associadas, as distribuidoras Gás e Companhia, o Vilmar Veículos, lá o pessoal da padaria Fristique 1 e 2, distribuidora de bebidas do Alemão, Fruteira Colonial, Gel Massageador Arniviol, Sorri Fácil, Gotas Prostáticas, Mecânica do Neco, Autopeças Darcy Schroeder, Energético XY8 e o Táxi 10 do Léo Abela. Abraço grande e bom dia para cada um. We'll be right back. ZYK 224, 1030 kHz, Rádio Cultura M, Canguçu, Rio Grande do Sul, Brasil, a emissora amiga da comunidade. Atenção, homens, para esta super novidade. XY8 é um poderoso suplemento com propriedades afrodisíacas e energético natural que age em sua corrente sanguínea e tem efeitos benéficos em seu organismo. XY8 auxilia homens com problemas de potência sexual e de ejaculação precoce. Experimente você também XY8 e tenha momentos especiais com a pessoa amada. Viva bem, viva melhor. XY8, para todas as idades. Já à venda nas farmácias São João, Associadas, Imigrantes, União, São Carlos, Campos e Rede Tchê. Nilson Moto Peças, com muitas ofertas. Toda a linha de veículos zero quilômetro de todas as marcas e modelos com desconto no CNPJ e modelo 15. Temos uma grande variedade de veículos seminovos à disposição na loja. Contamos com grande facilidade de financiamento que cabem no seu orçamento. Venha fazer uma simulação ou ligue para um de nossos vendedores. 3252-1760. Venha, confira e realize. Realize o seu sonho. Fiat Estrada Cabine Dupla 2016 com apenas 31 mil quilômetros. Chevrolet S10 Colina Diesel 4x4 2011. Onix Completo 2020. Ford Ranger XLT Diesel Completa 2012. Ford Ka Hatch Completo 2020. Prisma Completo 2018. E Renault Logan Completo 2020. E outras ofertas imperdíveis. Rádio Cultura AM, 1030 kHz, Canguçu, Rio Grande do Sul, a rádio da região sul. Comunicação é cultura, cultura é comunicação. Cultura, nossa próxima atração. Cultura AM. Lojas Estrela, identifica uma emissora que você ouve. ZYK 224, 1030 kHz, Rádio Cultura M, Canguçu, Rio Grande do Sul, Brasil, a emissora amiga da comunidade. Continue ligado. Vem aí a próxima atração. Agora. Agora. Agora. O melhor do passado. De volta no seu rádio. Flashback. Flashback. Olá, muito boa tarde, agora são 17 horas com mais 5 minutos, estamos chegando aí com as músicas que marcaram época, as músicas do passado, o melhor da música do passado a partir de agora até 5 para 6. Você que estava na boa companhia aí do Marcelo Pellegrinotti, nosso convite muito especial para você permanecer aqui com a gente, hein? Vamos junto até 5 para 6. Com muita música boa, atendendo você, é claro, atendendo você no 3252-1144. Pode ser através da mensagem, no WhatsApp e também, né, você pode ligar nesse mesmo número, 3252-1144. É o telefone do sucesso, é o telefone que mais toca na cidade. Estou aguardando, então, a tua participação. Eu sou o Elton Leal e quero ficar contigo, estar com você no seu trabalho, né, em sua casa, de repente você está descansando também e ouvindo a cultura, o nosso carinho, o nosso abraço. Muito obrigado pela sua audiência. Você que está ligando o rádio agora, seja muito bem-vindo, bem-vinda, meu amigo, minha amiga. Vamos juntos, estamos aí para mais uma apresentação então do seu, do nosso, as músicas do passado a partir de agora. E eu começo, né, começo nesta tarde e começo muito bem com música do passado para você recordar. Agora 17 horas com mais 7 minutos, boa tarde. Calling